Brecinho. Ela gosta da maldade, pede pra socar com força. Que novinha é essa? Que novinha louca. Ela gosta da maldade, pede pra socar com força. Brota no barraco que os moleque considera. Bota pra vicinho que os moleque considera. Vai se só, putadão na tua xereca. Vai se só, putadão na tua xereca. Vai se só, putadão na tua xereca. Então brota no barraco que os moleque considere. Vai se só, putadão na tua xereca. Então brota no barraco que os moleque considera. 2F Produções, Brisso Records. Original é nós. Original é nós. Que novinha é essa? Que novinha louca. Ela gosta da maldade, pede pra socar com força. Que novinha é essa? Que novinha louca. Ela gosta da maldade, pede pra socar com força. Brota no barraco que os moleque considera. Bota pra bricinho que os moleque considera. Vai se só, putadão na tua xereco. Vai se só, putadão na tua xereco. Vai se só, putadão na tua xereca. Então brota no barraco que os moleque considera. Putadão na tua xereca. Putadão, putadão, putadão. Brota no barraco que os moleque considera. Bota pra vicinho que os moleque considera. Brota no barraco que os moleque considera. Bota pra vicinho que os moleque considera. Vai se só, putadão na tua xereca. Vai se só, putadão na tua xereca. Vai se só, putadão na tua xereca. Então brota no barraco que os moleque considere. Vai se só, putadão na tua xereca. Putadão, putadão, putadão na tua xereca. Vai se só, putadão na tua xereca. Então brota no barraco que os moleque considere. André Cedias, o mural.